dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos, estamos começando mais um Irmandade Cast do site Irmandade Nerd. Aqui quem fala é o Felipe e serei o host deste programa. Vamos continuar nossa série sobre Black Mirror, falando sobre San Junipero, que é o quarto episódio da terceira temporada, e para isso reuni um time especial. Eu sou o Dudu e mais uma vez perdi meu trono. Perdeu o trono pra mim e hoje eu sou o host. A cada episódio eu tô sendo jogado de escanteio, mano. Pois é, pra aprender. Você está sendo destronado. Se aprender. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Augusto, do canal do Bom Senso. E eu vou entregar a letra logo de vez, tá? O pessoal aqui da Irmandade, aproveitando essa nova legislação aqui, eles me terceirizaram aqui, estão me explorando. É isso mesmo, agora tá dentro da lei, não existe mais exploração dessa porra, não. Tá tudo dentro da lei. Procure seus direitos. Que é não ter direito, na verdade. É não ter direito. Fala galera, aqui é o Galford e vamos rezar para que Black Mirror esteja certo. Porque eu prefiro viver nessa ilusão da final de vida do que nessa vida de desilusão. Caramba. Nossa, e agora começa um pagode de fundo aí. Falou em desilusão, né? Caralho, não pegar o pagode. Mete um chorinho aí no meio dessa frase. Não, faltou aquele violino, tá ligado? Dudu, apresenta então a sinopse desse episódio pra gente. San Junipero, mais uma vez, Black Mirror nos mostra de novo um mundo intrigante. Neste mundo, todo mundo só quer saber de curtição, drogas e sacanagem. Uma garota que não tinha nada na vida consegue, neste pequeno universo que é nos mostrado, um jeito novo de poder viver, hein? Curtir a vida. É, uma coisa que é interessante, que foi um choque, pelo menos pra mim, né, quando eu assisti, foi que ele começa num passado, né? Ele começa em 1987. Geralmente é um futuro distópico, né, abordado no Black Mirror, e esse já te dá esse cenário estranho, você fica, caramba, o que tá acontecendo aqui? Você não vê tecnologia nos primeiros minutos do episódio, é muito estranho mesmo. Eu pensei, pô, trocou a série e... Juro que eu pensei isso, trocou a série? Ela tem um clima diferente, uma filmagem com o estilo dos anos 80 também, né? Mudou tudo, mudou e fotografia, fora... mudou tudo. Ah, sim, fora a trilha sonora que é genial, né? A melhor trilha sonora que teve em Black Mirror até agora. Sim. Também ela apela, né, pra o sentimento. É igual você falar que a melhor trilha sonora é a de Guardiões da Galáxia. Né? Ah, sim. Ela apela pro sentimento, então... Não, com relação a... Só um adendo aí com relação à trilha sonora, eu achei ela muito bem colocada por dois motivos. Primeiro, porque ela realmente traz um quê de nostalgia para quem é um pouco mais velho como eu. Mas, se você reparar, as músicas, elas... É, um pouco. Só um pouco. As músicas trazem também... elas ajudam... As letras das músicas utilizadas de fundo, elas têm a ver, muitas vezes, com a cena, do que está ocorrendo. Sim. Então é muito legal isso, essa sacada de usar uma trilha sonora nostálgica e usar uma letra ali que te dê uma palhinha do que está acontecendo ou do que vai acontecer na cena, né? Agora... Tanto que a música mais marcante, ela tem um nome que acaba denunciando um pouco o que vai ser o episódio, né? que é aquela Heaven is a Place on Earth. Exato. Ela já ela começa tem uma dica, essa... assim, de te apresentar esse paraíso, né, na Terra. Essa primeira música, ela começa já com essa música. Primeira cena é essa música. E aí você faz, what, né? Depois que você entende e que você assiste pela milésima vez esse episódio, que você começa a parar pra olhar em outros detalhes, e aí você ouve essa música e fala, porra, muito bem sacado, entendeu? Sim. Ali eles te disseram, ó, o episódio trata sobre isso. Ponto. Entendeu? Sim. Achei além muito da hora. Disso, além da trilha sonora, que é genial, eu acho que a apresentação dos personagens também foi brilhante nisso daí. Porra, mas fuderam o nerd, né? Hã? Ah, sim. Mas fuderam o nerd, né? Se fode até no mundo final. que deveria ser um mundo maravilhoso pra ele, ele se fode, cara. O cara não tem perspectiva de vida mesmo, né? Até a imaginação dele, ele se fuder. Nos seus melhores sonhos, ele se fode. É isso que eu ia dizer, mas o engraçado é que é isso, né? Que a primeira vez que você se depara com um personagem nerd, ele é o nerd da década de 80. Sim. Ele é o nerd estereotipado da década de 80, cara, entendeu? É, pegaram o Blue Hand, né, cara? Igualzinho. É igualzinho mesmo. A gente avançar na história, vamos apresentar as duas protagonistas, que são geniais também. Sim. A primeira personagem que a gente é apresentado se chama York, como o cachorro mesmo. Ela até faz essa brincadeira na apresentação dela, nessa balada. Ela chega em São Junipero e inicialmente parece que ela tá vindo de uma outra cidade, que ela tá deslocada. Só que ela vai pra uma balada lá, porque ela tá querendo se entrosar. Logo ela é abordada pela Kelly, né, que tá tentando fugir de um cara chamado Wes, e ela acaba usando a York como desculpa. Ela fala que a amiga dela veio de um outro lugar e só tem 5 meses de vida, e que elas querem aproveitar. E aí você já tem aquele primeiro tapa na cara, você fala, nossa, que brincadeira pesada, sabe? E aí o cara, ele não faz uma cara de surpresa, e isso já te deixa com a pulga atrás da orelha, né? Sim. Na verdade, ela até entra na brincadeira, né, York? Porque sim. A Kelly fala que ela tem 6, né? E ela que fala, não, na verdade... Aí ela fala assim, na verdade eu tenho 5 só. E o cara, ele não fica... Ele fala, ó, sinto muito por você, né? E ele se encana, ele não vai insistir nem nada, né? E aí durante essa noite, elas ficam muito próximas, né? Tanto que a Kelly chega junto na York, assim, tenta beijar ela. Sim, é porque ela tá ali querendo curtir, ela não tem limites, né? É a vida sem lei, ela tá vivendo ali. Sim, e aí você vê que a York, ela tá interessada, só que ela dá aqueles passos pra trás, assim, e ela diz que, tipo, não pode ficar com a Kelly, porque ela vai se casar com o tal de Greg. Pois é. Tem só um pequeno detalhe antes, que a gente já tava até falando do nerd, que na hora que a York tá jogando o fliperama lá, que o cara chama ela pra jogar um joguinho de carro, que a primeira cena que ela vê é uma batida lá e o carro explodindo. Tipo, ela já entrou em choque. Ah, aí, sim. Isso vai ser importante mais pra frente. Não, tem um porquê dela ter ficado com aquela reação, né? E a gente, a primeiro momento, não entende isso. É que se você reassiste o episódio, você vai descobrindo essas coisas que são tão interessantes pra história, né? Black Mirror é uma série pra você realmente reassistir os episódios, né, cara? Sim. A primeira vez que eu assisti São Junipero, eu fui, como eu vou em qualquer episódio de Black Mirror, eu tento não criar expectativas, porque Black Mirror tem, por especialidade, principalmente nas duas primeiras temporadas, de nos surpreender, né? Sim. E a terceira temporada não estava assim tão surpreendente, de falar assim, isso eu não imaginava. Até San Junipero, porque realmente sim, você é pego de surpresa. No é verdade. San Junipero você fala, what the fuck is going on? Né? Você dá aquela olhadinha assim, tipo, olha. Então, depois que eu assisti o episódio, que eu terminei o episódio, que eu absorvi, aí eu fui assistir de novo. E aí, sim, aí você fica mais impressionado ainda com qualidade e a preocupação com os detalhes. Sim. Eu vou dar um exemplo bem simples, eu só não vou lembrar o nome dos personagens, tá? Pra quem gostou da série Harry Potter. E aí eu tô falando de livro, eu não tô falando de filme, tá? Sim. Ok. Na série Harry Potter, tem um dos primeiros livros, o Dumbledore, ele convida uma professora a se sentar na mesa. Sim. Ah, sente-se aqui. Estão todos os professores reunidos e fala, falando, senta aqui com a gente. Eu não vou lembrar o nome do personagem. Trelawney. E ela fala, não, Trelawney. Dumbledore. É a Trelawney. Tá doida. É isso que ela fala, eu não posso sentar. Por que ela não podia sentar? Isso. Por que ela não podia sentar? Porque já tinha sete pessoas na mesa. Não, tinha seis e a minha tinha sétima. Isso, e o sétimo a sentar é o primeiro a morrer. E aí um outro professor foi lá e sentou. Isso. E ela sentou depois desse professor. Mas isso é assim, cara, no primeiro, no segundo livro dessa cena. Caramba. E aí lá na frente, acho que dois ou três livros depois, quem é o primeiro dos professores a morrer? Ele. É esse cara. O que sentou. Caramba. Foi o que sentou. Então assim, quando você reassiste San Junipero, você tem a mesma sensação que eu tive quando eu parei pra prestar atenção nesse negócio. É uma cena estúpida, é uma cena jocosa, como essa cena aí do videogame, do carrinho batendo, mas que quando você conhece a história e, revê, você fala, caramba, olha o detalhe, olha a preocupação, entendeu? Isso é muito legal. É uma coisa que eu gostei muito nesse episódio. Então, eu tinha achado o primeiro episódio muito linear, então eu falei, vou assistir a série, porque a série é boa, né? E vamos ver se ela melhora. E eu tive essa mesma sensação que o Augusto teve, sabe? Eu me surpreendi tanto nessa parte, nessa história, que eu falei, deixa a história me levar. Eu não sei pra onde ela vai me levar, mas vamos assistir, sabe? E eu, tipo, já me apaixonei pelos personagens de cara. Isso aconteceu com vocês também? Sim, principalmente com a Kelly, né? Ela é a que vai conduzindo a série inteira, esse episódio inteiro, né? É que a Kelly, ela é mais cativante, ela tá mais. Ela tá mais foda-se pra tudo, né? A Kelly é aquela amiga da escola. A Kelly é aquela amiga da escola popular, cara. Que além de ser bonita, ela é carismática. Sim. Então, tipo, você vê que ela contagia todo mundo, assim. E a York, ela fica ali, parece um planetinha, tipo, ao redor da Kelly, cara. É muito interessante isso. É óbvio que seria um episódio que trataria, de alguma forma, a respeito de uma tecnologia, né, que estaria sendo usada ali de alguma forma. Eu jurava que eles iam falar do fliperama, né? É porque é um episódio... Todo Black Mirror é em cima de tecnologia. Sim. E aí você fica tentando imaginar que porra de tecnologia é essa. Que vai ter nos anos 80, né? Né? Não, e começa as especulações. Porque quando dá o primeiro apagão, tipo... Deu meia-noite e a tela fica preta. Aí fala, aí uma aparece. Semana depois. Uma semana Sim. depois. É interessante, aí... cara. Isso me deixou ainda mais preso, porque na semana seguinte mostra ela trocando de looks, assim, uma coisa rápida. Parece que ela tá mudando a roupa de um avatar. Não é. A questão também não é só a roupa, né? É cada vez que ela pega um tape e coloca no rádio, a partir da música, dependendo do ano que a música foi publicada, é o estilo de roupa que ela vai estar aparecendo no espelho. É verdade. E aí ela fica tentando achar o estilo ideal e desiste, né? E vai como um nerdzinha mesmo. Sim, e ela volta pra aquela... Opa, pode falar. Não, só uma observação com relação a esse negócio da roupa, que tem uma coisa que me chamou muita atenção, que aí a gente vai voltar... Eu vou dar uma rebobinada, né? A gente tava falando de quando elas se conheceram. Sim. Uma das primeiras observações da Kelly pra York, e aí a gente continua dessa roupa pra frente, tá? Foi o seguinte, se vocês pararem pra reparar, a Kelly tava olhando pra York, ela mediu a York, ela chamou a York pra tomar uma bebida, ela mede a York de cabo a rabo, e ela fala assim, você é a única que não tá aqui, como é que ela fala? Você tá sendo você mesma. Todo Sim. mundo aqui procura ser aceito, todo mundo aqui procura um look, um visual, uma forma de chamar atenção e ser aceito. Você não, você veio normal, você veio do jeito que você é. Essa espontaneidade é que atraiu ela, né? Uhum. E aí, também porque ela nem viveu, né? Ela não viveu essas experiências pra ter uma ideia de como ela poderia se vestir, né? Sim. Então é legal nessa parte que ela encontra a Kelly, né? Ela tá flertando com outro cara e elas ficam se olhando por um tempo. até que elas vão pro banheiro juntas e acabam ficando, né? Porque a Kelly tá meio que tipo, ah, eu não tô nem aí pra você. É, depois disso, elas vão pro bangalô da Kelly e a York tá super nervosa. Ela fala pra Kelly que ela é virgem, que ela nunca tinha feito isso, sabe? Mano. E nisso elas têm uma conversa muito legal que acaba te dando uma pista do a que a história veio, porque a Kelly revela que ela foi casada por muitos anos com um cara, mas que ela é bissexual. Não, mas isso aí foi antes da... Ah, não, tá certo. Isso aí, tipo, é, não, aí elas têm a primeira noite, né? Chega meia-noite, mesma coisa, fica aquela tela preta e só na semana seguinte a gente vê a continuação disso. E aí chega essa parte do Galford que ele tava falando, porque ela volta atrás da Kelly e ela não encontra em parte alguma. Até ir pra um lugar lá que era bem zoado, não lembro, vocês lembram o nome do lugar? Não, o nome do era, lugar tipo, não. Era uma balada que as pessoas iam pra sentir algo, alguma coisa é do bem tipo. Gore, né, porque lá uma balada era... Meio clube da luta, extreme, né? É, era tudo, né? A galera, tipo, os mais pervertidos em todos os sentidos da palavra, sim, né? Sim. Era porradaria, o pessoal bebendo, transando lá. Era um negócio meio dark, assim. E aí ela encontra nesse lugar o Wes. E aí é que vem a parte mais legal, que o cara fala... Eu não vejo a Kelly há um tempo nesse tempo. Procura ela em outros tempos. Procura ela em outras eras. Nossa, é. Cara. Aí essa parte, a minha cabeça explodiu. Eu falei, what? Não, e eu sou tão idiota, eu sou tão simplório, que eu juro pra você que eu falei assim, ah, tá, é viagem temporal. Sabe? Ah, matei a charada, é viagem temporal. Legal. É, eu fui, sabe, matei a charada, sou inteligente pra caramba lá, é viagem temporal. Ah, entendi, beleza. É, até aí você não sabe, né? Só que daí ela começa a realmente viajar no tempo, né, cara? Ela volta ainda mais nos anos 80, ela vai pros anos 90 e ela vai pra 2002, que é onde encontra a Kelly jogando Dance Revolution. Pois é, lá de boa. E aí a gente falou da trilha, e essa é uma parte legal, cara, porque mostra, a cada ano, né, mostra a diferença de roupas, em como o San Junipero se transforma, em como as músicas são marcantes, sabe, de cada tempo. Sim. E o detalhe que mostra dessas eras aí também é que toda vez que ela mudava pra um lugar diferente, tinha aquela vitrine de uma loja que tinha as televisões, e toda vez que ela mudava de era, mostrava alguma coisa naquela televisão referente à época que ela se encontrava. Sim, é verdade. Ou tinha um clipe de alguma música, igual que aparece da Alanis Morissette lá, ela cantando nos anos 90, ou tá indo nos anos 2000, aí já mostra outro tipo de coisa. É, nos anos 80 tinha uma propaganda que era da Coca-Cola, de um cara todo estranho, parecia um boneco, que eu acho que é Max alguma coisa. Depois hackearam uma TV e colocaram esse boneco falando algumas coisas lá. Verdade, teve mesmo. Assim, esse apego aos detalhes é muito foda. Se você parar, dar pause e começar a olhar os detalhes do que tem na tela, você acaba se surpreendendo. Cara. Impressionante. Sim, é muito, muito detalhado, o trabalho de pesquisa foi muito bem feito. E eis quem tá dançando o Dance Revolution com a Kelly? Tá o nerd lá, cara. E é engraçado que elas começam a conversar e o nerd fica meio de lado ali, tentando puxar um assunto, coitado, cara. Ele começa a falar sozinho com ele de novo, ué. Que droga, sério. Mano, que droga. Eu acho isso opressor e discriminatório, entendeu? Ficar taxando a gente daquele estereótipo ridículo. Pois é. Desgraçado. Eu acho que aí tem uma falha de roteiro, porque o desgraçado que fez esse roteiro não leu ou não assistiu A Vingança dos Nerds. Pois é. Nossa, cara. Um excelente filme da década de 80 também. 80 também. Eu já me vi muito naquele nerd, cara. Não. A Vingança dos Nerds foi o filme que abriu os meus olhos pra falar, puta que pariu, eu posso ser nerd, mas não preciso ser estúpido. Entendeu? Eu já era o nerd estúpido na escola, cara, não tive escapatória, não. Eu era de boa. Então, até então a gente tava naquela ideia do Augusto, né, de que podia ser uma viagem temporal. Oi? Tô sozinho nessa. Não estava, eu também tava crente que elas estavam viajando no tempo. Só que daí a Kelly discute, né, com a York, uhum. E ela dá um soco no espelho e ele volta ao normal. Aí você fala, porra, o que tá acontecendo aí, cara? Aí a gente já começa a pensar, né? Agora começamos a ver Black Mirror. Alguma tecnológica aí. Sim. Alguma coisa aí. A hora que o espelho voltou, velho, eu juro pra vocês, eu dei pausa e fui tomar água. Não. Você falou. Agora vem, né, cara? Agora segura. Não, Supernatural essa porra agora. Não, eu já fiquei com aquela musiquinha do Twilight Zone, sabe, na cabeça. Que... Sim. Que porra que tá acontecendo, meu Deus do céu. E aí, tipo, nessa parte, é uma parte bem emocionante, porque a Kelly confessa pra York que, na realidade, ela tá morrendo, né? Que ela não queria, tipo, uma conexão muito profunda em São Junipero com ninguém, ela só queria se divertir. Aí as duas dormem... 3 meses de vida, né? Ah, sim. Menos ela tem... que a York. Sim, ela tá com câncer, né? É. Aí as duas dormem juntas e a Kelly... É, insiste em conhecer a York na vida real. E aí e ela tá relutante, cara. Né? Porque ela não quer mostrar o que não aconteceu quer, com ela de verdade. Sim, e a gente agora sim entende o que tá acontecendo, né? Que sim. É meio que elas são um avatar dentro de algum lugar, de algum espaço, mas tem um mundo externo ainda. Sim, elas estavam jogando WoW todo esse tempo, só que sem, tipo, upar, né? Elas só ficaram lá na cidade. É, né? É aquele outro lá, como é que fez sucesso? Pô, começou Second a vender. Life. É, começou Life. A vender terreno lá dentro, Second Life. Second Life, cara. Isso, tava jogando Second Life, só queria levar pro mundo real. Cara, e uma parada também que eu fiquei, tipo, bem pensativo, foi de uma das frases do Wes, bem no começo mesmo, já só pra voltar, porque eu acabei de lembrar, quando ele tá falando com a Kelly, porque ele tava insistindo direto, né, e ela sempre dando toca, ela, não, eu tô te dando um fora, ela... Tem muita gente aqui, tem milhões de pessoas. É ele, só tem morto aqui, não sei o que lá. E começa a falar. Verdade, fala, é verdade. Só tem gente morta aqui. Só tem gente morta. E você... E aí você acha que, tipo, sei lá... Aí, cara, e você fica pensando, ah, ele tá falando da personalidade das pessoas, né? Sim, é. Então, você acha que é isso, né? Porque tá todo mundo querendo só viver aquele dia lá e foda-se depois, né? E ele tava querendo alguma coisa até que se entende nesse momento... Que ele queria um relacionamento sério, né? Ele tava querendo ter algo legal com ela, não só, tipo, a diversão que ela tava oferecendo, né? É, porque além de ela ser bonita, charmosa, ela tava viva, né? Dentro do mundo. Sim, com certeza. É, e aí que vem o segundo choque, né? Porque você vê, você é apresentado pra uma Kelly idosa, vivendo numa casa, daquela casa de repouso, né? E aí mostra o ano, que é 2040, e apresenta essa tecnologia, né? De que as consciências, né, dos moribundos podem ser carregadas no sistema de realidade simulada. E pra aqueles que estão vivos, é apenas no limite máximo de 5 horas, né? Que é, 5 horas por semana. Então era o fim de semana que elas se encontravam, e a gente começa a entender porque dava meia-noite, a mãe ia lá e puxava da tomada o computador. Isso mesmo, porque senão eles poderiam se perder, não ia entender o que era realidade, o que era San Junipero, aí já ia, além de estar zoado já de câncer, ia meter uma esquizofrenia aí também. O que eu entendi nisso era como se fosse literalmente uma apresentação do que você poderia escolher, né? Porque você tá velho, você já tá no fim da tua vida, e olha, você vai passar algumas horas lá, um período lá, pra depois você poder decidir o que você quer. Você quer continuar lá? Você não quer? O que, que você vai fazer, né? Sim, realmente esse o objetivo, né? De quem tá indo pra lá, pro San Junipero, porque eles falam que é a parte de testes. Você tem o tempo de testes aí por semana, até você decidir mesmo se tu quer continuar vivendo esse mundo, ou já era, vai pro Sete Velho lá, o mochila de criança. Então, que é o grande drama da Kelly, né? É, então, até aqui, ó, todo mundo tá gostando do podcast, só que eu acho que agora começam as divergências, cara, porque vocês tiveram uma percepção que eu não tive do final, mas calma que a gente chega lá. O que acontece? A gente é apresentado pra Kelly, que já tá idosa, ela tá com dificuldade pra se locomover, né? Como um idoso mesmo. E ela vai conhecer a York. E aí conhece a história dela e é uma história super triste. Porque ela tá numa cama, né? Ela tá viva só por aparelhos há mais de 40 anos. Isso. E ela descobre que que os pais recusaram ela, depois de descobrir que ela era lésbica, né? Eles eram muito religiosos. Cristãos fervorosos, né? Então... Eutanásia era Ah, não, não, mas antes da eutanásia. Descobriram que era lésbica. E aí, tipo, ela tem uma briga ferrada com os pais. E aí vem aquela a parte do começo que você comentou, Dudu. Porque ela Sim. sai de carro, bate e aí bate, fica paralisada. Tá. Exato, exato. E o lance do casamento era pra conseguir a eutanásia, né? Porque o Greg, porque na verdade, ela... era o enfermeiro dela. E ela queria ir pra San Junipero, né? Então, Sim, pra ela poder... queria fazer a passagem, né? Como eles chamam. É, pra ela conseguir fazer essa passagem, desligar os aparelhos lá que mantinham ela viva, ela precisava de assinatura de alguém responsável, né? De um alguém de sangue ou o seu cônjuge, né? E no Sim. caso, ela... Só que aí que tá. Ele deixa muito... ao Léo, de como deveria ter até mostrado como é que ela falou com o Greg, tipo, pra fazer esse casamento aí marcado. É. Eu achei que faltou esse detalhezinho aí. Eu acho também, cara, que ia ser legal explorar essa relação que eles tinham de amizade, né? É, eu acho que faltou também. Mas, bom, não tira o brilho do negócio, né? Não, só adiantaram. Porque a Kelly, né, depois de conhecer essa história, ela tem uma atitude que é muito legal, né? Ela conta a história dela também, ela fala que ela viveu um casamento de 49 anos, que foi arruinado pela morte prematura da filha, né? Sim. E que o marido dela já tinha falecido, e ele não escolheu fazer essa passagem, e por isso ela não queria também. Ela queria ir pro lugar que tava a filha e o marido. Sim, ele não quis fazer essa passagem, nem mesmo fazer o teste, ele nunca nem entrou em San Junipero, justamente porque, como a filha dele morreu antes de existir o San Junipero, ela não... pôde fazer a passagem. Ele não ia então, encontrar isso, a filha lá, né? Ele não ia encontrar a filha em San Junipero. Sim. Então, pra ele viver infinitamente enquanto houver o San Junipero lá, sem a filha dele, era a mesma coisa que nada. Então, ele preferiu Sim. morrer mesmo da maneira natural, como a gente, entre aspas, vê, né? Porque 2040 vai lá saber se ele vai ter também, né? É, eu? Puta, cara. É isso que me assusta em Black Mirror, cara. Como a tecnologia é muito próxima da gente, né? Sim. Parte tecnológica, antes de analisarmos o final. Essa tecnologia desse episódio é a ideia de você viver nesse mundo virtual e após você morrer, feito um upload do seu cérebro, e esse upload vai continuar vivendo essa vida que você não teve, né, vamos dizer assim, certo? Então ele vai além, ele conversa muito com aquele episódio do carinha lá. Volto Logo. É, do Volto Logo, lá que pra mim ainda continua sendo o melhor episódio de todos. E com aquele lá da secretária eletrônica. Sim, que também. A mina tira lá o grão da cabeça da menina e põe dentro de um aparelhinho pra controlar a casa. Ele começa com dois episódios. Esse é o especial de Natal. Isso. Mas, de toda forma, é aquele negócio de você insistir em continuar, em prolongar a vida, né? Insistir em prolongar a vida. Aí vem a questão. Esse fato de você ter o seu cérebro, um upload do seu cérebro num sistema onde vai prolongar a sua vida. Você vai realmente estar vivendo aquilo? Porque essa história realmente, ela só é boa, ela só termina bem, se realmente a pessoa está vivendo isso. Ou é apenas imaginação? Tipo, eu tô aqui, eu posso imaginar o que eu quiser da minha vida, certo? Eu tô aqui sentado, eu posso começar a imaginar que eu sou casado com a Julie e que eu tenho 40 filhos africanos e não sei o quê. Da minha vida é perfeita. Sou um astro de Hollywood. Eu acho que elas vivem porque, senão, a Kelly não teria saído de onde ela estava e foi encontrar com a York no mundo externo. Então... Não, mas é aquele caso. Mas é que elas ainda estavam vivas, Dudu. Todo mundo aqui jogou MMO. E eu conheço, por exemplo, tem colegas nossos, Dudu, que conheceu mina dentro do jogo e foi se encontrar com a mina e se pegou. E depois Passou, já era. Então, sim, é uma questão de... Isso existe no nosso mundo. Isso é normal do nosso mundo. Você tá vivo, você se encontra. Só que esse fato é posterior, entendeu? Ah, entendi o que você quis dizer agora. Entendeu? Porque vai fazer o upload da mente delas e elas vão continuar vivendo aquilo. Então, vale a pena? Realmente isso é válido? Ou é apenas coisa da cabeça dessas meninas? Sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? A opinião de vocês sobre essa tecnologia? O Augusto comentou que tem aquela semana de teste para apresentar a tecnologia. Mas pra mim, ela tava fazendo como aquela rede social do Ruivo, do Volto Logo. Sim. Ela vai pegando dados para fazer uma simulação do que é a pessoa. Eu não acredito que aquele avatar seja a pessoa, sabe? Tanto que elas vão perdendo a graça com o tempo, como o Wes até te falou, né? Então, muita gente acredita que tem um final feliz, porque, bom, cortando um pouco, elas ficam juntas no final. Só que será que elas estão juntas ou são só os avatares que estão vivendo aquela simulação? Cara, vai viver um loop infinito, né? Tanto é que aquela galera lá, quando a gente vê naquele bar dark lá, eles já estão lá já virou uma rotina tá ali. Sim. Então eu acho que eles estão lá, tipo, porque já não tem mais nada o que fazer. Então eles perderam totalmente o pudor de tudo, entendeu? Então já perdeu a graça pra eles fazer aquilo ali. Sim, e não tem um jeito de sair fora, né? E eles estão presos pro resto da vida, né? Uma coisa que é interessante é a parte quando ela mesmo dá um soco no espelho, velho. Tu vê, o espelho volta e em nenhum momento ela sangra. Sim, sim. Porque ela desligou os sensores de dor. Vocês lembram que tem uma parte que fala, você vai pular daí, mas os seus sensores de dor estão ligados? É como um jogo mesmo. É como um jogo, é uma simulação que você tem todo o controle. Mas a minha dúvida não é enquanto elas estão vivas, porque a ideia é apresentar para você um produto enquanto você está vivo, para ver se você quer continuar com esse produto no futuro. Então, a minha dúvida é o seguinte, eles estão vendendo o quê? Eles estão coletando dados para criar um monte de NPCs, para viver em loop eterno, ou eles realmente estão fazendo com que essa mente tenha uma vida dentro do mundo eletrônico, entendeu? Tipo, é você pagar por criogenia apostando que a criogenia que vão conseguir trazer você de volta daqui a 1000 anos, entendeu? Eu acho que você só é um char no mundo do MMO. Você só seria um char se você tivesse vivo no mundo exterior. A partir do momento que você fez a passagem, você se tornou apenas um dado dentro do sistema. Então o San Junipero é um grande filho da putagem. Eles estão roubando você. É sério, galera, quando eu falo que eu assisti esse episódio várias vezes, eu assisti mesmo, tá? Então, assim, existem as implicações diretas, né? Vamos fazer perguntas diretas, né? Que são as perguntas que vocês estão fazendo aí. Elas estão vivas? Ou elas são apenas programas de inteligência virtual? Elas estão presas em San Junipero? Porque uma vez que elas passem a viver dentro dessa realidade, será que não é expandido para outra cidade? San Junipero não é apenas uma ponta de uma apresentação? Sim. Não se responde isso. Será que elas não se cansam de viver eternamente? O que é viver eternamente dentro desse looping? A gente pode perguntar assim, até seguinte, será que num futuro, acima do futuro que elas vivem, não poderia ser feito um upload dessas pessoas para dentro de um Android, como é no caso do Volto Logo? O Volto Logo é um Android que recebe um upload de memórias ou de comportamentos. Agora imagina no caso do Volto Logo, onde eles criam inclusive um corpo capaz de interagir, se imagina num futuro misturado entre San Junipero e Volto Logo, onde Volto Logo seria o futuro de San Junipero. Nós poderíamos trazer à vida todas essas pessoas de volta. Nós poderíamos trazer de volta e nós não estaríamos trazendo a memória delas, nós estaríamos trazendo um upload de tudo que elas viveram, mais o que elas viveram dentro de San Junipero, porque elas lembram o que aconteceu. Só para fazer um parênteses, a disparidade é o seguinte: naquele episódio Volto Logo, é para satisfazer a necessidade psicológica de um terceiro que está vivo, entendeu? Nesse outro, a ideia é que você está satisfazendo a necessidade de alguém que está morto. Da pessoa que tem medo da morte, né, na verdade. No San Junipero vai ser uma coisa pervertida. A mulher morreu, o cara vai botar o upload lá, vai vir uma doll e vai continuar fazendo sexo com ela. Sim. Entendeu? Exato. Não, mas exatamente isso que eu tô falando. Imagina num futuro louco onde você mistura os dois. onde você não precisa trazer uma boneca, você traz a pessoa mesmo. Sim, é o replicante, entendeu? É Blade Runner. É o replicante mesmo, entendeu? Mas o cara tá Augusto, cara, é que a gente teve uma conversa disso antes da gravação, você usou um exemplo muito legal do Star Trek, você lembra disso? Ah, então, é que era o lance dos teleportes. É isso que eu quero colocar. Essas são as primeiras questões, tá? Essas são as primeiras questões. E aí o que acontece? Quando você gosta de um universo de ficção científica, de universos de ficção científica, como eu gosto e como muitas pessoas gostam, existe uma questão filosófica dentro do universo de Jornada nas Estrelas, de Star Trek. Qual que é a questão filosófica? A questão filosófica é em cima do teletransporte. O indivíduo ele está na Terra, independente dele se teletransportar para a China ou dele se teletransportar para a Lua, ok? Sim. De uma nave para outra, não interessa. O que é o teletransporte? O teletransporte é, suas moléculas são separadas, você é desfeito, suas moléculas são desfeitas, inclusive o seu cérebro, tudo é desfeito. Essas moléculas são enviadas através do que seria uma onda, ou através de um raio, e elas são montadas novamente onde você vai ser refeito. E você é refeito e continua a tua vida dali, ou seja, você foi desfeito e refeito. Qual que é a questão filosófica de Star Trek, que é inclusive abordada pelo próprio Dr. McCoy, tá? O personagem de Star Trek tem um livro sobre isso, olha que legal. E aí o Dr. McCoy... Genial, né, cara? É um livro que não é um livro que exista na vida real, tá? É um livro que existe na ficção, ele fez esse livro lá, tá? O lance da quarta parede, né? Exato, e aí ele fez um livro onde ele pergunta o seguinte... Quando há o teletransporte, a pessoa que se materializa do outro lado é a mesma que foi desmaterializada aqui? Isso. Por quê? Porque eu fui desfeito. Eu morri. Moléculas. Sim. O que, que foi reconstruído do outro lado? É uma cópia, né? Como se fosse um clone. Será que eu não sou, na verdade, um clone do que foi desfeito há 3 segundos atrás? E se eles recuperaram as memórias e transportaram nesse outro. Se eu sou um clone, eu tô vivo? Se eu sou um clone, eu sou quem eu era? Eu continuo sendo eu porque eu fui teletransportado. Aquele eu deixou de existir e este eu foi criado agora. Não interessa em que parte do mundo ou do universo. Eu sou essa pessoa? Eu continuo sendo eu? Então, o próprio Dr. McCoy, ele responde a essa questão filosófica da seguinte forma. O seu eu, o que é o resumo do que você pensa, das suas lembranças... do seu id, do seu ego, de tudo que é feito dentro... Na verdade, toda a sua personalidade é feita por uma única coisa, chamada mente. A sua personalidade não é feita pela tua mão, não é feita pelo teu coração, não é feita pelas tuas veias. Quem você é está tudo dentro de um espaço chamado cérebro. Está tudo ali. Ali está alocada a tua moral, quem você é, o que você pensa, como você age... Ou seja, você é um pedacinho cúbico de centímetros. O resto só existe para sustentar isso. Sim. Então, se isso permanece intacto, se isso continua sendo o mesmo que era há 3 segundos atrás, se nenhuma memória foi apagada, se você lembra exatamente quem você era e se você continua agindo exatamente como você era, você continua sendo você, porque você pensa, logo existe. Então eu vou colocar um parênteses aí. Vamos supor que duas pessoas então entraram nessa máquina e fizeram teletransporte ao mesmo tempo e na volta os corpos foram trocados. Você ainda é você? Você ainda tem a sua consciência foi para outro corpo. Sim. A sua isso acontece inclusive em um episódio. Isso é verdade. Então, eu assisti. E aí você continua sendo você. Você só é você dentro do corpo de outra pessoa. Afe Maria, que nó, cara. Isso acontece em livro. Filme de Star Trek, que é a continuação da Ira de Khan, que é A Procura de Spock. Depois da Procura de Spock, existe De Volta para Casa. É legal você assistir esses três filmes, apesar do A Procura de Spock ser uma bosta, que é o Star Trek 3, depois da Era de Khan. É um dos piores, só perde por 5. O que acontece? Você vem pro... O Spock morre no, na Era de Khan. Olha os spoilers, né? Vou dar um spoiler de um filme da década de 80. Foda-se. Foda-se quem não assistiu. Aí o que acontece? O Spock morre na Era de Khan. E antes de morrer, sabe o que ele faz? Ele transfere a mente dele pra cabeça do Dr. McCoy. Porque isso é um ritual vulcânico. O que é importante pra um vulcano é a memória dele, é quem ele é, não o corpo dele. Então ele transfere as memórias dele pro Dr. McCoy. Aí o Dr. McCoy fica com o Spock dentro da cabeça dele. Só que o Spock fica morto ali dentro, fica inerte. E é, só que tem um determinado momento em que eles estão dentro da nave, eles ainda não resgataram o Spock, eles não viram que o Spock ressuscitou. E o Spock ressuscita sem mente. O Spock volta num corpo novo, independente do porquê, porque a explicação é esdrúxula, ridícula, não merece explicação. Não merece nem ser tocado esse assunto. Ele volta no terceiro filme, é uma bosta. E aí eles vão atrás do Spock, pegam o Spock, esse Spock meio débil mental, que tipo, cresceu no meio do mato e não sabe direito quem é. E aí eles vão pra Vulcano e é feito um ritual onde é devolvido pro Spock a mente dele. Mas antes disso, nessa passagem maluca, eles precisam fazer um cálculo pra poder colocar a nave em dobra. E aí o Dr. McCoy senta na frente do aparelho, digita 4 ou 5 números lá e fala: o cálculo está feito, podemos entrar em dobra. Aí os caras falam assim: mas você é médico? Ele: não, quem fez isso foi o Spock. Caramba! Tipo, é porque é o Spock que tá dentro dele fazendo isso. Porque o Spock é o cálculo. E aí quando o Spock volta pra dentro da cabeça dele, as pessoas perguntam: tá, você é o Spock? E ele: sim, eu sou o Spock. Eu sou o Spock que morreu, eu sou aquele Spock que morreu naquele instante, e agora eu sou o Spock que era tudo aquilo e mais as experiências que eu tive na floresta. Sim. Caramba, que louco eu isso. Eu sou o Spock. Então, e no episódio em que é trocada as mentes, é a mesma coisa. Um vai pro corpo de uma mulher... E a mulher vai pro corpo do homem. E o homem que vai pro corpo de mulher, ele tem uma graduação muito importante. Ele tem uma função muito importante. E aí ele tá exercendo algumas funções e as pessoas olham pra ele e falam... Olham pra mulher, né, no caso, e falam: mas como é que você sabe? Ele fala: não, peraí, mas eu não sou ela, eu sou eu. Eu só tô no corpo daquela infeliz, mas eu sou eu. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer, eu sei exatamente como apertar esse botão, eu sei como mexer nessa máquina, porque eu sou eu, entendeu? Então, a resposta filosófica de Star Trek para essas questões que vocês colocam é essa. Você está dentro dos centímetros cúbicos que é o teu cérebro. O resto, meu amigo, é adendo. Se eu tirar o teu cérebro da tua cabeça e colocar dentro de um robô, você vai olhar e vai falar: nossa, eu estou dentro de um robô. Mas você é você. Você só não tem o teu corpo, entendeu? Essa é uma das teorias, inclusive, mais bem aceitas assim, na comunidade científica. É essa ideia de que você realmente é o seu cérebro, e o seu corpo, obviamente, é só ferramentas que o seu cérebro necessita para continuar vivo, né? E você, independente de onde você está, se o seu cérebro estiver funcionando, ele continua sendo você. Só que nesse caso, a minha questão é: se você nessa máquina, o que eu acho que não, se você continua tendo novas experiências, ou seja, se os sentimentos eles continuam existindo, se há a possibilidade de criar novos sentimentos, há a possibilidade de desenvolver coisas novas. Quem responde isso pra você, Dawnford? É a Kelly. É o garoto que se envolve com a Kelly. Não, ela também, porque ela fala que ela não queria viver novas experiências e a York estava proporcionando isso. Por isso ela começou a fugir. Mas enquanto isso estava acontecendo, ela ainda estava viva. Tava viva. Mas não deixa explícito que aquele cara tá morto. É verdade. Pra mim, aquele Wes, ele tá vivo também. Tanto é que ele não quer se relacionar com ninguém que está morto. Sim. Se bem que ele já tá lá há um tempão, Dudu. Então vai saber, né, cara? Não, não mostra. Não mostra que ele tá lá um tempão. Ele tá sempre na mesma semana que tá todo mundo, que é o horário que todo mundo tá, que tá vivo, entra. É, isso é. Isso é aquela coisa que fica aberta e é legal pra... É, então... Né, cara? É bom não ter a resposta, né? Mas a minha dúvida é exatamente essa, porque assim, se, se você é a sua vida mesmo, ou se você é apenas aquele upload, entendeu? Acabou ali, você não vai ter novas experiências, vai só continuar girando aquele boot, aquele NPC, vai continuar sendo girado. Posso falar uma coisa? O charme desse episódio, inclusive, está no fato de que não existe resposta para a sua pergunta. Ah, isso. Porque assim, agora eu vou colocar uma outra questão aqui, que aí eu quero ver se vocês vão querer desenvolvê-la ou não, tá? O que acontece é o seguinte, essas questões que foram abordadas aqui, lembra quando a gente conversou sobre aquele episódio do cara que fazia um personagem do YouTube e detonava a política? Sim. Que a gente falou o podcast inteiro sobre política, que eu falei, cara, eu acho que tem nada a ver com política. É só plano. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa agora aqui, então me perdoem, tá? Sim. O que acontece é o seguinte, essas questões são panos que vão ser levantados, mas a grande temática, o que fez eu me apaixonar por San Junipero, por esse episódio, inclusive declarar que é um dos melhores, se não o melhor da terceira temporada, não posso comparar com a segunda, porque a segunda é impagável. Mas assim, é que a grande questão é que você, você ter a chance de ser você. Lembre-se bem, a Kelly, ela olha pra York, uma das primeiras frases da Kelly, eu já falei isso nesse podcast, é que ela vira e fala assim, aqui tá todo mundo tentando ser aceito, tá todo mundo tentando se adaptar, e você não, você tá sendo você. Você é você, você tá aí, ó, você é você pra mim. Só que o que a gente não sabia até então é que o você verdadeiro da York era homossexual. Sim. O que a gente não entendia, e é isso que tá por trás dessa história, a York, pela primeira vez na vida, pôde viver sem máscaras. Ela pôde exercer quem ela era de verdade sem se preocupar em ser julgada. San Junipero é um tapa na cara porque é o único lugar onde as pessoas têm o direito de fazer o que querem e de serem o que quiserem sem se preocupar em usar as máscaras da vida real. As máscaras que a gente usa todo dia, tá? Você não tem limitações morais ou físicas em San Junipero. Você pode ser. Nós criamos máscaras todo santo dia. Nós criamos máscaras para sermos aceitos na sociedade a todo instante. A gente se preocupa com o que a gente vai falar no trabalho, a gente se preocupa com o que a gente vai falar com a família, e não interessa o quão moderninho você seja, essas máscaras vão ser usadas. Tá? Então o que aconteceu? Em San Junipero, San Junipero é um episódio que mostra exatamente pra você e que dá na tua cara assim, será que você tem coragem de ser quem você realmente é, se você puder ser? Porque a grande lance é esse, a York teve essa coragem, ela chegou em San Junipero e falou, eu sou lésbica e eu quero viver a minha homossexualidade aqui, que eu não pude viver, não me permitiram viver a minha homossexualidade. Já a York não, a Kelly é o contrário da York, a Kelly ela tem a chance de ser quem ela quer ser, ela tem a chance de exercer o que ela é, que é a bissexualidade dela, que ela gostar de brincar, que ela gostar, ela poder ser feliz, mas não, qual que é a máscara que prende ela? A máscara é, não, mas eu devo fidelidade ao meu marido e ao meu filho morto, a minha filha. Então assim, ela tem essa, enquanto uma queria falar, olha, eu vou viver independente de ser uma vida virtual, de ser uma vida de verdade, de ser um looping, independente dessas questões, eu vou viver sendo eu, pela primeira vez em toda a minha vida, impressionantemente, depois da morte do meu corpo e não da minha mente, né? Porque eu mantenho a minha teoria, eu posso ser quem eu sou. Mas quem dá esse start pra York é a Kelly, né? Porque no começo ela mesma tá toda recatada, com medo de se mostrar. E ela que fala, acorda, velho. Aqui você pode ser você mesmo. Você quiser. Exato. É. Então, assim, o grande lance de San Junipero é o seguinte. E aí eu vou trazer para os dias de hoje, que vocês sabem que eu sempre dou um jeitinho de trazer para hoje, né? Isso já acontece. Quando a gente faz aquelas críticas pesadas às mídias sociais, onde na mídia social o cara grita, o cara xinga, o cara é atrevido, ele é engajado, ele é bruto, às vezes, ou então ele é extremamente carinhoso, e na vida real a pessoa é diferente. Fora da tela do Facebook, fora da tela do Twitter, ele não é aquela pessoa. Né? Existe um vídeo do Porta dos Fundos maravilhoso, onde aquele loirinho lá, que eu sempre esqueço o nome dele lá, que todo mundo fica zoando, falando que ele é esquerdista e o caralho é quatro. Gregório. O do Vivier lá. Gregório ele, do Vivier. Tá, é, o Gregório do Vivier. Ele tá num restaurante, aí o garçom vira e fala assim, você vai querer água? E ele vira pro cara e fala assim, lógico que eu vou querer, seu idiota, seu nordestino desgraçado, que vem aqui roubar meu trabalho. Aí o amigo dele fala, velho, você tá louco? Aí ele, ups, desculpa, pensei que tava no Facebook, né? Então, assim, a pessoa no mundo virtual, ela tem mais coragem de exercer os seus preconceitos de mostrar quem é a cara dela de verdade, até porque ela acha que ela tá protegida. E chega na vida real, não, ela tem que se mascarar, porque aqui eu não posso falar as merdas que eu falo lá dentro. E mesmo, mesmo pro bem, você pode ver que no Face tem muitas pessoas que são engajadas com políticas sociais, e na vida real não mexe um palito pra ajudar alguém. É verdade. Então, a San Junipero é exatamente isso. Olha, meu, tá bom, eu vou te colocar pra viver uma vida onde você pode ser quem você quiser, caralho. Então, São Junipero é o Facebook? Não, São Junipero é a oportunidade de você sair do Facebook, cara. De você sair do Facebook e de viver e de ser, e de se assumir. Olha, eu sou isso. Eu sou um puta de um chato pé no saco do caralho. E foda-se, aqui eu vou ser um chato pé no saco do caralho porque eu não devo nada a ninguém aqui dentro. Nossa, vocês sabem que a gente demorou um tempo pra gravar. E faz tempo que eu assisti o episódio, né? E o Augusto foi falando e eu fui lembrando de partes de cenas específicas, assim. Cara, não tem como você não gostar desse episódio, cara. Eu acho ele muito emocionante. Você precisa ser um galfo da vida. A gente zoou o nerd, mas eu me segurei, né, na hora que a gente tava zoando nerd, pra poder chegar nesse momento que eu tô falando. Cara, pensa que aquele nerd, talvez pela primeira vez, ele pode ser um nerd sossegado, ele pode se vestir como nerd e falar, cara, eu sou nerd mesmo e é isso que eu sou. Imagina você chegar num mundo virtual e descobrir que você é aquilo. Ó, cara, eu sou isso mesmo, não adianta, ó, posso fazer o que quiser, eu sou isso. Cara, ele mostra que ele só queria companhia, né? Ele não tava claramente paquerando coisa do tipo, ele tava realmente interessado em conhecer a York, né? Ele queria ter uma relação social, sim, real, é isso aí. No mundo virtual. Caramba, e a grande verdade é essa. Pensa, independente, tá, Galford, deles estarem presos lá. Não, a minha ideia é exatamente igual a sua. É o único lugar onde eles efetivamente possuem liberdade. Eles possuem a liberdade de serem, que não nos é dado hoje em dia. Nossa, cara, isso me lembra aquela molecada que sofre bullying e tem, tipo, uma vida de merda, a vida real, né? E aí chega num jogo e acaba encontrando amigos de verdade, né? Acaba tendo aquela vida isolada que a família não entende, porque é online que ela encontra pessoas que tratam ela com carinho e com respeito, né? Olha que coisa doida. Pode ser outras pessoas que sofrem das mesmas coisas que ela na vida real. É, nossa, que é muito. Aí muito eles louco, vão criar um exército e dominar o mundo depois. Puto velho, então tem de mim tocar o puteiro. Então, Augusto, a ideia que você passou é exatamente a ideia que eu tinha, que é uma extensão. Eu fiz o questionamento várias vezes, problematizei, mas eu tinha a ideia de que é uma extensão realmente da sua vida, onde você pode ser realmente aquilo que você quer ser. Só que, sabe um outro lugar onde eu acredito que você pode ter tudo aquilo de São Junípero? E você acaba, vamos lá, vou levar agora pro meu lado profissional e acadêmico. É na escrita, na literatura ou na poesia, você pode ser tudo aquilo que tem em São Junípero. Por quê? Vamos lá, deixa eu dar uma explicação aqui, vamos ver se vocês vão concordar comigo ou se eu vou mandar só eu me fuder mesmo. Tá bom, só já vou dar minha opinião, prefiro São Junípero. Porque, nesse caso, nós costumamos chamar aqueles que escrevem no nosso país ou em outros lugares também como os imortais, certo? Por exemplo, até hoje nós discutimos as ideias de Platão, a de Aristóteles, que viveram 2.500 anos atrás da gente, certo? Então, será que a ideia, a cabeça desses homens que escreveram e que nós problematizamos eles há muito tempo, mesmo depois de sua morte, eles não continuam vivos de certa forma, eles não têm essa... as ideias dele, a mente dele não continuam vivas, porque, imagina só, a maioria desses escritores, eles escreveram sobre coisas que eles não viveram, mas que eles tinham vontade de viver. Vamos dar um exemplo. Talvez um autor qualquer tinha o interesse de ter um relacionamento, vamos levar para o episódio, um relacionamento homossexual, mas ele nunca teve a coragem, mas ele escreveu sobre um personagem que teve esse relacionamento. Ou seja, no mundo virtual dele, isso, no mundo virtual dele, ou seja, o avatar dele, teve essa experiência, e ele viveu aquela experiência porque ele pôde se ver naquele personagem que ele escreveu. E aquele personagem, ele está vivo para o resto, para a eternidade. Enquanto as pessoas ainda lerem aquela história e falarem sobre ela, aquela história vai estar viva. Assim como, está, como a mente da, dessas pessoas vão estar viva dentro de um sistema eletrônico no futuro. Entendeu? Uma diferença, até, uma diferença não, muito grande. Até a família cancelar a assinatura, né, cara? Isso, até a família cancelar a assinatura. Antes do Augusto colocar o ponto dele, deixa eu só colocar um ponto. Aí, a ideia do cara está sendo compartilhada por outras mentes, né, cara? Então, ela se perpetua por causa de outra pessoa que está utilizando dela. Então não é especificamente ele é um imortal por causa disso. Então, aí é que eu vou. Aí é que eu falo, Dudu, porque assim, só que você, a sua mente também ela está dentro de um servidor compartilhado, onde necessita de outras máquinas para que ela continue viva. Se dá um pau, acabou o servidor, já era sua mente, fudeu, não tem mais o que fazer. Não, mas aí, se vamos supor que acabou de criar o San Junípero. E a gente precisa de uma cobaia. Aquela primeira pessoa que fez a passagem vai estar viva lá. Independente Sim. se tem outras pessoas ou não. É isso que eu ia falar, entendeu, Gal? Não, não vai ter ninguém para ela compartilhar experiências, mas que ela vai viver uma experiência lá, forever alone, mas vai. Isso, o que eu ia falar é mais ou menos o seguinte, Gal, vê se eu te acompanho. O que você tá falando é uma situação dentro da filosofia que a gente aborda de várias formas, né? Que é literalmente a meta vida, né? Que seria o fato de você criar das suas ideias perpetuarem. As suas ideias perpetuam. A meta vida na filosofia é discutida tanto não só através de ideias, mas como através de DNA. Você é perpetuado pelo DNA que você mantém através da sua procriação. Agora, pensa da seguinte forma. Isso somando ao que o Wellington falou, ao que o Dudu falou, que é o fato de que, na verdade, essa metavida é perpetuada através de ideias que são rediscutidas. O livro está lá, Sim. e nós discutimos aquilo. Agora, pensa da seguinte forma. Eu tinha uma brincadeira muito grande, muito, muito bem feita com um amigo meu, quando a gente frequentava a igreja. Todo mundo falava o seguinte, quando eu morrer, eu quero conversar com Jesus. Quando eu morrer, eu quero conversar com Jesus. E eu falava assim, mano, quando eu morrer, eu quero conversar com João Batista. Primeira coisa que eu vou fazer é ir até João Batista. E os caras falavam, por quê? Eu falava, porque o desgraçado tem uma página e meia na Bíblia. Sim. E as palavras de Jesus são que não houve ninguém na face da terra e não haverá ninguém na face da terra como João Batista. Olha que legal. Desgraçado, né? Só pra gente ficar com curiosidade. Então, eu iria falar com ele. A grande verdade é o seguinte, você discute Platão. Agora, dentro do mundo de San Junipero, se Platão estivesse lá, você discutiria com Platão. Sim. É uma grande diferença entre você discutir Platão, fazer a meta-vida através do fato de que você discute as ideias desse homem até hoje, e outra coisa seria você fazer a passagem, entrar em San Junipero e tá Platão sentado conversando com Sócrates, e você sentar do lado dele e falar assim, Platão, desgraçado, viados, vem cá. Aquela parte lá que você escreveu aquela merda, o que que você quis dizer? Porque tem 300 interpretações, entendeu? Então, e aí dentro... vira Matrix 2, né, cara? Às vezes as interpretações são melhores do que a resposta, né? Exato. Que ele vai dar. Então, assim, em San Junipero, o Platão tá vivo. Quer dizer, a mente de Platão está viva. Não interessa em que nível que a gente vai levar essa discussão. No formato que você tá dizendo, as ideias de Platão estão vivas. Ele não. A mente dele morreu. A mente dele não tem capacidade de responder às questões que são colocadas hoje. Imagina se nós conseguíssemos perpetuar a mente de Stephen Hawking. Sim. Hoje. Perpetuamos a mente desse desgraçado. Mano, tamo feito. Por que por que eu levantei todo aquele questionamento inicial para chegar a esse ponto da literatura ou desse ponto do livro em geral, das ideias passadas para frente? Porque a ideia de que eu tenho é que a Kelly, ela viveu a vida dela intensamente, aquela vida dela enquanto ela estava viva e estava em San Junípero intensamente. Só o que eu acredito é que tá sendo feito um upload do cérebro, certo? Está transformando algo biológico em algo eletrônico, certo? É um upload do cérebro. Não tá fazendo igual aquele vilão do Tartaruga Ninja, pegando o cérebro e colocando dentro do robô. Certo? Ele está fazendo um upload do cérebro. Então, aquelas, para mim, né, pelo menos o que eu entendi naquele caso, qualquer nova emoção ou sentimento que seja vivenciado ou aprendido lá dentro, serão cálculos matemáticos gerados através de um computador. Afinal de contas, agora o seu cérebro é eletrônico, entendeu? As ideias estão todas lá, ele tem toda a capacidade de gerar, mas agora não é mais orgânico, como nós sabemos, é um eletrônico. Mas, na verdade, o seu cérebro é eletrônico. Então, isso que eu ia falar, não deixa de ser. O seu cérebro, Gal, hoje é eletrônico. Certo, é eletrônico, mas com elementos biológicos, certo? Elementos orgânicos, certo? Nós temos neurônios, temos sinapses, todas trabalhando ali para que seja tudo criado. A partir do momento que é colocado no eletrônico, nós vamos ter núcleos núcleos eletrônicos, de processadores, trabalhando em cima dessas mesmas ideias. Não, aí, claro, leva até a gente imaginar que é a possibilidade de fazer uma inteligência artificial. Só que eu acredito que a partir do momento que está sendo discutida essas ideias, não existe a possibilidade de nós criarmos ideias inéditas depois que nosso cérebro orgânico já foi desativado. Porque a partir do momento que nós criamos ideias inéditas, já não trata mais da nossa ideia, mas sim de uma inteligência artificial à parte, que está agindo em nosso nome. Conseguem compreender o que eu estou tentando dizer? Então, mas aí você voltou para o início da discussão, cara, onde, na verdade, ela não é ela. Ela é só uma memória dela. E isso, eu mantenho o fato de que não, ela é ela, porque a memória é ela, entendeu? Então, a memória é ela, assim como eu falo, como as palavras de como a gente já citou, Platão ou Sócrates, são eles, entendeu? São as memórias deles, são eles. Estão perpetuadas de uma forma, né, pré-histórica, uma forma arcaica dessa tecnologia. Imagina Sócrates vendo hoje e poder mudar uma opinião. Mas ele pode mudar. Quantas opiniões ele não conseguiu mudar porque pessoas conseguiram extrair coisas diferentes? Dele. Você pegar um livro de Sócrates e lá está escrito assim, ó, o céu é azul. E aí, de repente, você sentar, pegar o livro, e lá agora não tá mais escrito que o céu é azul, tá? Agora o céu é roxo. Mas isso não é uma questão de interpretação? Não. Sabe que vocês estão entrando em ponto? Você tá interpretando as ideias dele, não significa que você tá mudando as ideias dele. As ideias são dele. Você nunca vai ter certeza que se a sua interpretação é exata ou não. Entrar num ponto que eu acho interessante, que eu pensei quando tava assistindo o episódio com relação àquela crença em ter uma alma, sabe? Em isso ser você, não só sua mente. Então eu fiquei pensando mas que... Mas aí é religião. Isso... É, não, sim. É que eu acredito de verdade que tem um outro lado, sabe? Que tem uma alma que, em cada pessoa, né? Sim. Então eu imagino, assim, que aquilo lá é uma simulação, né? Aquilo lá é um NPC que você criou e vai continuar agindo, mas que a alma das duas foi para um outro lugar. Ah, mas aí é religião, aí eu não vou entrar. É, não, sim, sério. Isso nem entra no episódio, é tipo muito pessoal mesmo. Exato. É o que eu falo, se for considerar o fato religioso, aí realmente essa discussão nossa não existe. Porque já designa que o cérebro não é a gente é a alma, certo? Aí já coloca já de antemão que o cérebro, que não vale, o cérebro não é a gente, é apenas um componente orgânico, assim como qualquer outro órgão do nosso corpo. Se a gente for levar para o lado religioso, porque nós somos a alma, né? O lado religioso não, o lado cristão de ser. Então, mas no caso científico, como a gente estava debatendo, eu não acredito que a partir do momento que a gente transforma a nossa memória em eletrônico, a gente continua sendo a gente. Se a gente transformar em orgânico, eu vejo isso. Agora, se transformar em eletrônico, a gente está artificiando, ou seja, está colocando de uma forma artificial esse cérebro. Esse cérebro, eu acho que ele só está trabalhando em cima de ideias possíveis, não de ideias então, impossíveis. Então, isso é uma coisa, eu tinha falado errado, né, que isso não é abordado na série, mas na verdade é. Isso é uma questão que é defendida pela família da York. Ela não quer que ela faça passagem, porque eles são cristãos e eles querem que ela tenha a morte normal, né? Sim. A, sei lá, vá para um outro lugar que não seja São Junipero. Vá para o céu, não, né? É, mas de toda forma, antes de qualquer coisa, não quer dizer também que essa interpretação, Augusto, esteja errada. Não é disputa para ver qual está certo. Ah, entendeu? Sim, são duas ideias, duas não, três ideias, a minha, a sua e do Felipe, três ideias diferentes, entendeu? Pode sim, ser sim. Que seja de tal forma, acho que até perca de tempo a gente ficar debatendo, tentando falar qual é a certa. Sim. Então é uma forma de que eu vejo que essas ideias, elas já, na minha visão, elas já podem ser perpetuadas através de escritos. Porque assim, quando eu vejo uma poesia, por exemplo, eu tenho a minha interpretação. É, o Felipe tem a dele, a Dudu tem a dele, o Augusto tem a dele, e cada um aplica aquilo da sua forma na sua vida. Sendo que o autor falou uma quinta coisa que nenhum dos quatro entendeu o que o autor quis dizer, entendeu? Então é um pensamento existente que, de certa forma, vai influenciar o mundo, ou seja, vai fazer com que novas experiências sejam vividas, independente do autor estar vivo ou não, ou independente dele ter vivido aquilo ou não. Às vezes, como a maioria dos autores, os poetas principalmente, não viveram nem 5% do que eles escreveram. A maioria foi desejos que eles só tiveram. É, essa discussão que a gente tá tendo, cara, é super rica. E isso é o que a gente pode tirar de melhor do Black Mirror, né? A gente vai ficar aqui 2-3 horas conversando e não vai chegar num final, porque ele não te dá essa resposta, ele deixa aberto para isso mesmo. Esse episódio específico não deixa de jeito nenhum. Ele tem várias possibilidades. Como a gente falou mesmo, ele tem o desenvolvimento central nas duas personagens, até foi o Dudu que falou que achou ruim porque ela não conversou com o marido dela, não teve os enfins com o marido dela, mas nesse episódio em específico, o legal dele, realmente, como o Augusto falou, é que ele não dá, ele não crava, foi isso aqui, pronto, acabou. Sim, ele deixa mesmo. Aberto para você imaginar, então, porque tipo, ele é profundo demais. Todos nós demais, podemos estar errados ou certos, né? Isso é o mais legal. Pois é. E eu vou mudar minha opinião, que eu não dei no podcast, mas eu falei antes pra você, realmente esse episódio é bem rico mesmo. Já não é pra mim o pior da... Olha, depois então, eu comecei a analisar... Olha, cara, nisso a gente comecei a analisar isso. Bastante, mas depois do debate ele enriqueceu bastante. Pessoal, vamos dar uma nota então pro episódio? Com certeza. E as considerações finais? Sim. Vamos sim. Então, eu adorei o episódio, recomendo se você não assistiu. É, como a gente já falou muitas vezes nas outras gravações, a série ela não é linear, então você pode assistir por qualquer um. E, cara, comece por São Junipero. Ela vai despertar a vontade de assistir os outros, com certeza, sim. É, as personagens são incríveis. A trilha sonora é ótima, o figurino impressionante, tudo é muito bom. Ah, eu dou 5 coroas pra esse episódio. Oh, começou! Oh, é uma nota. Eu deveria ter sido o último. Sua nota são 4,5 coroas, velho. Ih, olha aí. São 4,5 coroas, porque tem muito. Os outros episódios, igual o especial de Natal, eu coloco ele mesmo como o ápice, né? Então, tem que chegar, bater de frente com ele pra o dar 5 coroas. Mas é muito bom, é uma nota excelente. Cara, um episódio fantástico, como já viu, deu pra desenrolar muita coisa. A gente saiu de várias vertentes, colocou outras séries no meio, porque Black Mirror é isso, né? É um agregador de várias coisas usando a tecnologia como um alicerce. É isso aí. É, em termos de considerações finais, eu deixaria o seguinte. Eu só tenho elogios a esse episódio. Dificilmente eu faria uma ressalva. O meu lado sentimental daria nota máxima para esse episódio, que seria 5 coroas, né? Porque eu sou uma pessoa sentimental e sensível. Ui. Mas, independente disso, eu tenho o mesmo tipo de análise que o Dudu, que é o seguinte, dentro de Black Mirror, o meu ápice é o especial de Natal. Então, como ele é o top pra mim até o momento, eu daria 4,5 coroas, 4,75 coroas, porque ele fica um pouco abaixo, porque o especial de Natal é impagável dentro de Black Mirror, entendeu? Seria nesse sentido aí. É, isso é unânime, né, cara? Eu acho que é o episódio mais impactante até agora, né? Sim, eu sou do contra, não é unânime, não. Tem que ter o Galford aí, cara. Sempre tem que ter eu. Não, pra mim não é o melhor episódio de Natal, mas é muito bom. Pra mim não é o melhor, mas continuando. E como eu falei pra vocês anteriormente, acho que não entrou no cast, pra mim até então era o episódio, pra mim, mais fraco dessa temporada. Mas depois... Sim? Fala qual que era a sua nota inicial, quando você chegou antes do podcast. Então, minha nota inicial, o fato dele ser fraco não quer dizer que ele era ruim, certo? Então, minha nota inicial, antes de entrar no cast, era 3, certo? Ele tem uma ideia legal, ele tem uma tecnologia interessante, que abria debate, mesmo antes de eu entrar aqui no podcast. E ele tinha a historinha que talvez foi a história mais bem desenvolvida, personagens mais bem desenvolvidos até agora, de todos os episódios. Acho que não teve assim um desenvolvimento de personagem tão grande nos outros episódios. Mas até então era 3, porque ele distoou muito do restante da série. Eu não vi tanto Black Mirror ali, eu vi mais sentimento. E o restante de Black Mirror, ele fala muito sobre... Ele não fala muito sobre sentimento, fala muito sobre índole, sobre escolha, sobre o que é a humanidade, o podre da humanidade, né? Ele não fala muito sobre a moral, sentimento. Né? Sobre moral e sobre ética. Ele não fala muito sobre o sentimento. E esse episódio de San Junipero, ele fala muito sobre sentimento. Eu acho que nem o Be Right Back, como é o nome dele, eu sempre esqueço o nome. Volto Logo. Volto Logo. Nem o Volto Logo, ele é tanto sobre sentimento. Ela é realmente sobre, ela fica todo o tempo todos questionando. Isso é certo, isso é errado, ou seja, é a moral dela que está em jogo, não é o sentimento. E em San Junipero eu vejo muito do sentimento. Eu vi um episódio muito destoante da série. Eu acho que ela caberia até em outra série, se fosse um filme. Se daria muito bem também, se fosse algo fora da série. Mas depois do nosso debate, que levou para lados filosóficos grandiosos aí, com teoria de esqueci o nome dessa teoria do negócio do cérebro, que ele pode ser transportado para outro recipiente, que ele continua, você continua sendo você, e para outros também, que da literatura e tal, eu acho que é um episódio que enriqueceu muito, que se você levar realmente para análise, ele cresce muito. E eu dou agora nota para ele também 4,5 coroas. Acho que ele cresceu 1,5 aí, cresceu bastante. Na minha opinião, ele tem realmente, apesar dele destoar bastante do Black Mirror, ele tem um valor ainda muito grande. Que deve ser... Você precisava de pessoas abalizadas, cara, para aumentar sua nota. A gente precisa debater essas coisas, né? Essas coisas devem ser debatidas. Então, eu acho que enriquece sempre que a gente para debater algumas coisas, a gente acaba extraindo muito mais do que se a gente ficar aí analisando ela sozinho. Acho que conta muito você ficar debatendo. Change experience. Pois é. E qual a sua nota atual? 4,5. 4,5. Mudou de 3 para 4,5. Olha só, cara. Esse foi um episódio muito bem avaliado, né? Foi um episódio, acho que foi... Dos melhores de Black Mirror. Dos melhores de Black Mirror mesmo. Levou para debates, assim, extremos. Bom, pessoal, esse é o... chegamos ao fim do episódio. Foi uma conversa bem interessante, espero que vocês tenham gostado. E agora é o espaço do Jabá, né? Eu tô aqui como host, mas na verdade eu sou o Felipe, do 88 Milhas. Gostaria que vocês seguissem lá o site, a gente tem canal no YouTube também, tem bastante coisa no Facebook. Para quem não conhece ainda, ou para quem for se aprofundar um pouquinho aí em termos de política e economia, principalmente economia pessoal, eu indico aí o nosso canal, que é o canal Bom Senso. A gente trata desses assuntos e mais algumas cositas extras. Nós temos um canal no YouTube, que é youtube.com/canaldobonsenso, página no Facebook, canal do Bom Senso. E eu estou no Twitter também agora, como Augusto Bom Senso, para quem quiser seguir a gente aí, tá bom? Valeu, obrigado mesmo. Obrigado por me permitirem participar aqui no cast, galera. Valeu. Você é cadeira cativa aqui, fera. Pois é. Vocês, bom, se você acompanha apenas... E se você acompanha apenas o feed, dá uma passadinha lá no site. Sempre tem alguma novidade, né? Alguma análise de filme, de uma série, algum HQ. Então tem sempre novidade. Não só no site, né? Tem muita coisa no Facebook. Tem o Twitter agora da Irmandade também. Qual que é o endereço, Galford? @IrmandadeNerd. @IrmandadeNerd. Só procurar em todas as redes sociais, isso, né? Todas as redes sociais da Irmandade Nerd. Pode entrar lá. Que... Até no Instagram. Até no Instagram tem que estar morto lá, mas ainda ele existe. Pode assinar lá, começar a seguir. Que se depender do Galford, ela tá morta mesmo. Mas eu tô querendo ressuscitar ele e não deixa. Eu não consigo usar. E pode seguir a gente também nas redes pessoais, né? Isso. Que a gente, tipo, é simples. Se você quiser bater um papo com a gente, é só adicionar. Pode seguir lá. E sim, agora eu queria encerrar esse episódio com uma pergunta pros ouvintes, cara. Se vocês tivessem a oportunidade, vocês fariam uma passagem? Deixa aí nos seus comentários. Pois é. But he just kept running.